Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Eclipse Total. Aqui no canal 1 da Antena Web vamos, semana após semana, tentando trazer, tanto quanto possível, emissões realmente de qualidade e que primem pela diferença de um programa que, enfim, tem vindo. Sofreu os seus contornos, os seus problemas, devido sobretudo ao facto de já não termos assim música portuguesa. Enfim, possamos aqui divulgar, já não é muito, infelizmente. Não porque de facto não haja, mas porque simplesmente cada vez mais difícil se faz o acesso a essa informação. Por isso mesmo, o programa Eclipse Total passou para 1 hora de duração e não 1 hora e meia. Dessa 1 hora, 30 minutos vão ser preenchidos com uma entrevista que o fadista Mário Moita concedeu, aliás, à Rádio Interweb. O programa devia ter ido para o ar na semana passada, dia 15 de março, mas não foi possível devido a problemas técnicos. Ora, desta vez, tudo em ordem e já cá estamos então para vos dar, desde logo, enfim, algumas novidades. Eu vou começar aqui com um tema que eu acho que é fantástico, do cantor Miguel Araújo, aqui com a Inês Viterbo. Acho que é uma música fantástica, muito bem conseguida. Chama-se A Balada Astral, assim está correto. Chama-se Balada Astral. Acho que esta música é daqueles temas que vale mesmo a pena ouvir. Mas não é só ele. Também esta semana ficamos a saber do novo lançamento dos Clã, depois de Rompe o Cerco, à nova faixa. Ora, nem mais nem menos, nova faixa que vamos também ter aqui a oportunidade de escutar nesta edição do nosso programa Eclipse Total. Chama-se A Paz Não Te Cai Bem. É uma música interessantíssima esta também, que vai dar seguimento, sequência ao nosso Eclipse Total. Vamos à música então, são as primeiras duas, e daqui a pouco vou começar a falar-lhe da entrevista que vamos poder dar aqui aos nossos ouvintes, que neste caso entrevista com o Mário Moita. Para já, vamos ao fado, aliás, vamos à música com o Miguel Ângelo e Inês Viterbo. A música chama-se Balada Astral. Boa noite, ouvinte. Quando Deus pôs o mundo e o céu a girar, bem lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Minha mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também. Se lembrava bem do seu cósmico refém, e eu que pensava que ia só comprar pão, tu que pensavas que ia só passear o cão. A salvo da conspiração, cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar. Nesse dia ficou por comprar. Ensaiaram-se as estrelas, cães, os astros, os signos, os desígnios, as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrelas dos dois. Ouvintes, depois destas duas músicas, vamos agora falar de um outro tema, de um outro trabalho e de uma regra que terminou recentemente. Refiro-me à proibição de passarmos nos nossos programas músicas do cantor Tony Carreira. Tudo isto começou a 7 de dezembro de 2010, porque o cantor, enfim, viemos a descobrir que o cantor tinha feito, enfim, variedíssimos plágios, ou seja, temas que disse que eram seus e no fundo não o eram. Perde-se a conta, mas seguramente uns 15, sensivelmente, ou seja, muitos temas. As regras mudaram ligeiramente, agora aplicam-se apenas e só às músicas plagiadas e não às músicas do Tony Carreira. Enquanto não sabemos se esta é ou não plagiada, o que não parece, porque parece ser um tema original, vamos ficar com um tema de Tony Carreira e Natasha Saint-Pierre. É do novo álbum que o cantor Tony Carreira lançou já neste álbum de 2014, já neste ano de 2014, e é então um álbum interessantíssimo que tem algumas participações como esta de Natasha Saint-Pierre. A música que vamos ouvir chama-se Sous-le-Vent, sempre contigo onde for. É uma música muito bonita, que marca uma etapa diferente na vida de Tony Carreira. É um regresso mais amistoso à França, desta vez, enfim, como objeto de partilha, como quem diz. Não para copiar, não para reaprender, mas para partilhar aquilo que já conhece. O cantor tem hoje outra experiência, inegável. Já está no mundo da música há 25 anos, não é para todos. Vamos conferir este novo tema, que faz parte então deste disco, ao mesmo tempo que David Carreira também está a lançar um novo trabalho discográfico. Esse já há algum tempo, já o passamos aqui, vamos voltar a falar nele dentro de algumas edições, mas para já vamos ficar com Sullivan. Sempre contigo onde eu for, sempre comigo onde eu for, aliás. A música do cantor Tony Carreira, com a participação da Natasha Saint-Pierre. Deixe-me dizer que daqui a pouco vamos falar com o fadista Mário Moita. Um fadista que neste momento se encontra no Brasil e que, ainda assim, bem, ele intitula-se mais do que fadista. Ele tem outras vertentes que vamos nós aqui ficar a conhecer. Para já, vamos ficar com a música de Tony Carreira com a Natasha Saint-Pierre e daqui a pouco falo-lhe então mais em detalhe da entrevista que escutaremos tão breve. Enfim, muito breve, na edição de hoje, inclusive. Vamos à música então, Tony Carreira com a música Sur le Vent, sempre comigo onde eu for. Boa noite, ouvinte. Talvez tu penses que acabou, mas não. Apenas um descanso eu dou ao meu coração. Talvez tu penses que eu falhei. Vais ver que um dia para ti voltarei para te dizer que tu serás para sempre o meu mar e a vela serei eu, deslizando ao teu sabor. Serás para sempre o meu luar, minha estrela no céu, sempre comigo onde eu for. E se te crois que c'est fini, une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Sous le vent. Parle, je te pense que je mudei, mas não. Pensei nos beijos que eu te dei no teu coração. É como se já vi pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. É como se je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Estamos de volta, ouvintes, depois desta música que nós aqui acabamos de ouvir, Sur le Vent, contigo, aliás, comigo, para onde eu for. Peço desculpa, vamos ficar com mais um momento, desta vez da entrevista. Estou-me a referir à entrevista com o fadista Mário Moita. Ele que se intitula, não um fadista, mas um cancionetista, vamos chamar assim, vai falar-nos um pouco sobre as suas viagens, desde que percebeu, desde que direcionou a sua carreira, o seu percurso artístico para fora de Portugal, mas com Portugal no pensamento. Vamos aqui conhecer não só músicas, mas também, enfim, a história do fadista Mário Moita, que nasceu, desde já vos digo, em Reguengos de Monsaraz, Alentejo, ponto de cultura que hoje vamos ter em conta. Vamos situar-nos no Brasil, não no Alentejo, porque o cantor português está no Brasil. Vamos então confirmar, vamos então, aliás, a conferir esta entrevista. Começamos com o tema que a abre, que é nem mais nem menos do que o tema que nós mais conhecemos, a Moura Encantada. Vamos ouvir e eu volto daqui a pouco para, enfim, para mais música e para termos desta entrevista e também deste espaço radiofónico. Procuro e não te sinto. Meu amor, onde estás? Flor do quadro que pinto. Caminharei com vontade pela estrada do amor, à procura dos teus lábios, desejando o teu calor. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, o sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Procuro e não te sinto. Meu amor, onde estás? Flor do quadro que pinto. Caminharei com vontade pela estrada do amor, à procura dos teus lábios, desejando o teu calor. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Esperarei por ti, minha moura encantada, repleta de perfume, do sol da madrugada. Já cá estamos ouvintes, depois de Moura Encantada, uma música do fadista Mário Moita, que aliás, em termos desta música, é um fadista já bastante conhecido aqui no grupo Antena Web. E finalmente hoje temos a tal conversa para o nosso programa Eclipse Total. Olá Mário, muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado em primeiro lugar por esta oportunidade. Nada, é um prazer. Mário, já o vamos conhecendo com este fado e outros temas também já vão passando aqui pelo grupo Antena Web, mas para quem não conhece o Mário mais do que estas músicas, quem é que é o Mário Moita? Porquê o fado? São assim as duas primeiras perguntas que quase que se impõem, digamos assim. Olha, o Mário Moita é um cantor, pianista do Pleno Alentejo, de Reguengos de Monsaraz, perto de Évora, e que direcionou a sua carreira para o mundo não português, desde o Japão à Roménia e agora, ultimamente, mais ao Brasil. Porque o fado, porque comecei a cantar fado desde pequeno e a tocar fado ao piano, mas isso é uma longa história. porque o fado ao piano era uma tradição de 1870 que nós perdemos em Portugal e que eu recuperei pelo mundo. E ando de palco em palco com os meus espetáculos culturais, com imagens e vídeos de Portugal, a divulgar, penso eu, tentando divulgar da melhor forma o nosso pequeno retângulo bem querido. Aliás, é bastante interessante essa abordagem que faz ao fado, ao piano, porque há várias gravações do século XX, do princípio do século XX, Ercília Costa, Mariana Silva, da própria José Porfírio e até da própria Amália Rodrigues, em que há algumas gravações em que o fado é precisamente acompanhado ao piano. Como é que tem sido restaurar, digamos assim, essa tradição? Tem sido bem aceito? Como é que tem reagido o público? Tem sido bem aceito, graças a Deus. Até os puristas do fado. Aliás, eu tive o cuidado de lançar um livro CD de fado ao piano no próprio Museu do Fado em Lisboa. Por isso não tenho medo dessas críticas, enfim, dos mais puristas, porque eu respeito o fado, a matriz do fado, não, como na brincadeira eu costumo dizer, não coloco o piano no fado, mas faço fado ao piano. Ou seja, porque aqui depois há todo o fado sem o piano, não tem que ser necessariamente diferente, mas como é lógico tem que haver uma ligeira adaptação, não é? Porque é um instrumento diferente. Sim. É um instrumento a mais. O fado que nós conhecemos dos últimos 50 anos, tirando o fado de canção, tem uma vertente até às vezes mais teatral, mas de uma forma geral é um fado mais, enfim, é um fado diferente, é um fado mais à guitarra, não é? A introdução do piano ou a reintrodução. Sim, a guitarra, porque eu tenho que chamar. Acaba por fazer com que tenha de ter uma, enfim, alguma adaptação. Ganha-se outras harmonias, perdem-se outras. Curiosamente também trabalho com um trio de guitarras, com o piano, não é? Tem esse espetáculo também que se chama Fado Navegante, que é uma fusão de fado com músicas do mundo, aliás, o que nós ouvimos também, não é? E faz parte do meu CD Fado Navegante, que é precisamente ir buscando as guitarras, mas nesse projeto em si foi uma fusão e um tributo meu aos nossos navegadores, onde eu gravei com imensos músicos de vários países, mas sempre com a guitarra portuguesa também. Pois, eu ia aí precisamente, não tanto a guitarra portuguesa, mas ou mais às músicas do mundo, porque, por exemplo, quem ouve este Mouro Encantado, houve aqui um instrumento novo, como quem diz, já o Ranquial tinha introduzido mais ou menos em 83, mas sim, então, assim, é um... assim, tanto dentro é um deste um grande género, amigo. Essa de Amor Encantada é música e letra minha, e é uma fusão entre o nosso fado, que não deixa de ter uma matriz árabe, né? E foi a minha homenagem, portanto, às nossas navegações pelo norte da África, e que o Alentejo também faz parte, portanto, dessa herança cultural que os árabes deixaram em Portugal. Já agora, só fazendo aqui um parênteses, porque os ouvintes que estão a ouvir a entrevista poderão às vezes deixar de aqui esta questão. Nós estamos com alguns problemas de internet e, portanto, às vezes o Mário está-me a ouvir um pouco atrasado, o que faz com que às vezes haja aqui um ligeiro delay no decorrer da entrevista. É porque eu estou neste momento no Brasil, estamos bastante longe. E as ligações não estão muito boas neste momento. É, pronto, só mesmo por isso, para que fique então esta justificação, porque aconteceu já por duas vezes esse pequeno delay, pronto, para que haja então esse entendimento por parte aqui do nosso auditório. Mas dizia, essa introdução, ou seja, neste aspecto é uma introdução, ou seja, o fado de raiz não tem este saxofone, por exemplo, não é? E outros instrumentos que noutras músicas poderão ter sido adicionados, não é? Esses novos instrumentos foram bem aceitos, ou de uma forma geral, ou seja, qual é que foi a reação? Porque eu faço essas perguntas... Não se pode chamar, digamos, não se pode chamar de um CD de fado aquilo que eu fiz com o Fado Navegante. É um CD que está lançado por Londres em 65 países. Como eu digo, não é um CD de fado puro, é um CD de fusão de fado, com homenagem minha aos nossos navegadores, com uma fusão com a Espanha, Marrocos, neste caso Cabo Verde, São Tomé e Brasil, e portanto pretende homenagear os nossos navegadores que descobriram o Alemar, não é? Foi difícil encontrar um ponto de ligação entre estas culturas, ou foi fácil? Não, foi um CD que eu fui escrevendo, a maior parte, aliás, as músicas são todas minhas e muitas letras também. E foi um projeto que foi pensado a pouco e pouco, com minhas viagens pelo mundo. E deu-me um prazer muito grande fazê-lo, porque toquei com 26 músicos em 5 estúdios do mundo. Por isso foi muito bonito, foi muito bonito esse trabalho que demorou 3 anos a concretizar. Né? Ele saiu, já está no algo, já está, portanto, já saiu há algum tempo. Sim, saiu há 2 anos. Saiu exato, há 2 anos. Nós já passamos aqui Amor em Queda mais ou menos desde essa altura. A situação, como é que tem sido? Tem sido bastante boa, graças a Deus. Não só em Portugal, mas pelo mundo, não é? Sim, tem sido bastante positivo. Recentemente, porque isto do mundo da música acaba muitas vezes por intercalar-se, depende das circunstâncias, recentemente houve uma certa, vou chamar assim, polémica com a saída de um cantor português, não é dele que vamos falar, mas já vai perceber o porquê desta introdução. Porque, enfim, pronto, causou por aqui uma certa celeuma da forma como são tratados culturalmente os artistas, não só pelas entidades governamentais, mas de uma forma geral. Sente-se acolhido aqui em Portugal, ou o facto de ter esta amplitude, digamos assim, esta diversidade musical, deixa, enfim, faz com que seja um pouco sem país, vamos dizer assim, ou sente-se acolhido especialmente bem aqui em Portugal? Como é que é? Não, pelo contrário, não me sinto acolhido em Portugal. É por isso que eu às vezes penso porque é que eu ando pelo mundo e não canto mais em Portugal. Eu faço essa questão a mim próprio, não é? Mas às vezes agradeço a Portugal nunca me ter aberto tantas portas, porque eu assim ando pelo mundo. Foi como aconteceu aos navegadores. Nós virámos sempre para o mar e nunca para nós, e tem isso que tem acontecido. Agora, eu continuo a querer cantar mais em Portugal. Aliás, estou de regresso a Portugal no final deste mês para lançar um novo CD, que daqui a pouco teremos gosto em falar sobre ele, onde já tenho o lançamento marcado na televisão, na RTP, no dia 27 de março. E ainda sobre este disco, ele, portanto, para quem não conhece esse Fado Navegante, digamos, esse disco tem específico, digamos, pronto, apesar de ter o nome Fado, não é? tem a palavra Fado. Há pouco falou que era um disco que não era, digamos assim, não era apenas de fado. Há algum género, digamos assim, mais vincado pelo qual possamos classificar esse disco ou não? É difícil, é difícil, porque é uma viagem pelo mundo. Quem ouvir o CD todo, como eu digo, tem fado de Lisboa, tem fado, Os Amores de Lisboa, que teremos, enfim, o privilégio de passar daqui a pouco. Esse é fado, um fado mais alegre, que fala de uma analogia entre os poetas de Portugal, Lisboa e o fado. O resto não, o resto, como eu digo, é uma fusão, é uma viagem em que cada porto, chegamos com a guitarra portuguesa e com a minha voz e cantamos Espanha, cantamos Marrocos, cantamos Cabo Verde com uma morna, cantamos São Tomé com uma batucada de São Tomé, temos uma bossa nova do Brasil. Por isso é um fado navegante, mesmo no sentido literal da palavra. É um fado que navega e vai se adaptando às culturas, aliás, como os portugueses fizeram pelo mundo, não é? Exato. Tanto que eu tive o privilégio e a honra de lançar este CD a bordo do navio Escala Sagres, com o apoio da Marinha Portuguesa. O que já lhe confere uma certa nobreza, vamos dizer assim, porque a bordo deste navio, não é? É um navio muito especial. Exatamente. É um navio que tem corrido o mundo, como eu tenho corrido, e espero continuar a correr. E este novo disco, ele, ou seja, o que é que traz? É uma linha contínua com respeito ao Fado Navegante? É algo novo? Não. É algo que eu queria fazer já há algum tempo. É um pouco voltar atrás, em alguns aspectos, a nível do número de músicos em palco. Mas é um tributo, cá está, mais uma vez, desta vez ao Alentejo. Uma coisa que nunca foi feita, que é o Alentejo ao piano. São 14 temas muito bonitos, tradicionais, do Alentejo, com contrabaixo de cordas, com arco, com piano e com a minha voz. É um CD soft, um CD para ouvir, com um bom vinho, como eu costumo dizer na brincadeira. E que já tem alguns espetáculos marcados, nomeadamente na Madeira, dia 5 de Abril, na Ponta do Sol. Tenho dia 24 de Abril em Reguengos de Maçanás, onde vou lançar esse CD também na minha terra. E dia 26 no Casino da Figueira da Foz, dia 26 de Abril. Além disso, tenho televisões, enfim, rádios. Vamos fazer muita coisa também bonita aí por esse Portugal. A música alentejana, embora não seja aqui propriamente não seja propriamente a música mais tradicional, imagino, ou seja, não o canto de raiz do alentejano, mas enfim, é mais voltado então para esta região portuguesa. Recentemente o canto alentejano, creio que já foi lançada a candidatura para ser considerado como Património Material da Humanidade. Vê nessa, ou seja, visto que é uma, portanto, visto que é uma presença originária desta região, e visto que há até toda essa ligação a ponto de estruturar um disco, pronto, para um disco para lançar e, portanto, para divulgar ainda mais essa cultura, vê nesse canto, e até, porque não, até noutra parte da cultura alentejana, ou seja, um motivo, vê uma solidez nessa possível aceitação como património imaterial da humanidade? Bom, eu fiz o CD não a pensar nisso, não é? Sim, sim, exato. Mas eu penso que tem todo o sentido, porque é um canto único, é um canto à capela, o tradicional, né? Eu já coloco o piano, enfim, com alguns instrumentos, mas o canto tradicional é um canto único no mundo. Tem uma raiz mediterrânica muito forte. Nós ouvirmos a música até do Chipre, um pouco de Israel, caminhando pela Grécia, o norte da África, o flamenco, enfim, são primos. Tem uma raiz árabe fantástica. E o fado já um pouco diluído, mas tem muita. Enfim, é um CD que me apeteceu fazer este verão, quando estava em Portugal. Já há muito tempo que andava com essa ideia. Destas coisas que eu gostava de fazer o registro, né? Digamos assim, desse repertório. Com tantos países, e reparo por aquilo que me vai falando, que já tenho um vasto conhecimento de vários países, aliás, como também já aqui falou, à conta enfim, na altura do Fado Navegante, quando falamos, algum país onde se sinta especialmente em casa? Ou essa noção de casa para o Mário não existe propriamente, e o mundo é toda uma casa, ou se quisermos considerar assim? Mais ou menos. Há países que nos acarinham mais que outros, né? Porque tem a ver com a nossa cultura. Eu acho que o mais curioso, o Brasil tem uma raiz muito forte, tem uma matriz fantástica portuguesa, quer queiram, quer não. Embora não esteja muito virado para Portugal, não se abrem muitas portas aqui, mas eu tenho aberto bastantes e vou abrir ainda mais, se Deus quiser. Mas o país talvez mais curioso será o Japão, porque os nossos navegadores chegaram lá em 1543, e deixámos lá muita coisa. Deixámos lá 1200 palavras que ainda existem, 80 no vocabulário do Japão, de origem portuguesa, e o Japão tem um grande carinho por Portugal, e é fantástico como vão os espetáculos e pedem até músicas, nomes de músicas da Anália. Espero que este ano consiga lá ir, talvez em setembro, final de setembro, outubro. Pois é, esse é então um dos países em que se sente bastante bem acolhido, não é? Sim, já fui lá 5 vezes. Cada vez que lá vou, estou um mês lá. E há uns 4 ou 5 anos que eu não vou. Este ano tudo indica que irei novamente. Não deixa de ser curioso, porque o Japão é um país que vive quase a 3 tempos, nunca de forma lenta, mas para todos os efeitos são quase 2, 3 níveis diferentes de vida no Japão. Portanto, acaba por ser interessante. Em que aspecto? Não, eu falo mais no sentido de, por um lado, algo mais, ou seja, mais ligado às tradições do próprio país. Por outro lado, um país que em termos tecnológicos está bastante avançado e, portanto, e acaba por ser até muito, muito desligado, isto dependendo de quem segue essa linha, mais até um pouco daquilo que é, digamos, fora da cultura japonesa, mas por outro lado, ao mesmo tempo também, seguindo uma linha mais tradicional ou uma linha mais tecnológica, há aquela parte que se interessa de uma forma ávida, de uma forma muito, muito intensa, por cultura de outros países, e aí um dos países, sim, sim, pelos vistos, é Portugal, não é? Exatamente. O que é bom. Exatamente. O que é bom. Nós não temos noção, às vezes as televisões perdem tempo só com programas que não têm interesse nenhum. Estou a falar a nível mundial, mas posso falar concretamente em Portugal. E nós temos no Japão, por exemplo, festivais que se dedicam exclusivamente à nossa presença, portanto, à presença de Portugal no Japão. Ninguém conhece, ninguém sabe nada dessas coisas. É uma pena. Eu acho que Portugal podia ter programas específicos sobre a presença de Portugal no mundo, e eram programas fantásticos, onde nós poderíamos aprender desde a gastronomia, desde a cultura, enfim, geral, a paisagens, a locais, a música, né? Desses países com a fusão que Portugal lá deixou. Isso eram coisas fantásticas de fazer, não é? Mas às vezes vai-se pelo caminho mais banal, da desgraça, deste que traiu aquele, que matou não sei quantos. Mas é o mundo inteiro que está assim. As pessoas só se interessam pelas coisas ruins. E há tanta coisa bonita para divulgar. E uma das coisas bonitas que certamente haverá para divulgar é o novo disco, que irá então sair em março, não é? Em abril, não sei, há pouco falei duas datas diferentes. No início do... apontei dia 27 de março, vou estar na RTP a lançar um CD, não é? E a partir daí vamos começar em produção. Uhum. Sim. Mas o disco depois... Vou fazer uma homenagem ao Luís Pissarra. Uhum. Diga. Há pouco, mas depois também tinha falado, voltamos aqui a ter um pequeno delay deste desencontro. Depois falamos em abril também, não é? Em abril estarei dia 5 de abril na Ponta do Sol, na Madeira. Estamos com vários espetáculos a ser marcados agora, estou a falar só dos confirmados. Dia 24 de abril em Arguengos do Açaraz, no Alentejo, e dia 26 vou estar aí, mais ou menos perto da Figueira, aliás de Gaia, onde está, que é a Figueira da Foz, no Casino, né? Dia 26 de abril, que é o sábado. Portanto, no dia 5 é quando se lança, digamos assim, também, ou seja, é mais um dos pontos... É o primeiro espetáculo vivo, sim. Exato, para lançar esse disco. Mas ele, ou seja, ele tem data já da altura em que deve chegar às lojas, não é? Será dia 27 de março ou será uma data posterior? Por acaso não sei. Espero que seja, portanto, ser lançado na televisão e depois a seguir esteja nas lojas distribuído, né? Senão não fará sentido. Exato. E portanto, este disco, há alguma meta definida? Ou seja, costumo definir metas para muitas vezes isto faz para saber se um disco foi ou não bem sucedido. Olha, já defini, já fui muito de metas, já fui muito coisa. Agora Deus é que sabe. Faça este CD, se calhar às vezes daqueles CDs que a gente tem menos fé é onde vai ter mais êxito. Por isso vou fazer com muito, muito carinho. São temas muito bonitos, alguns até desconhecidos da maioria, mas vou cantar a Rama, o que linda Rama, que são clássicos do Alentejo. Mas depois no meio tem muita coisa que estava escondida e que está escondida por mostrar no nosso Alentejo. Isso é que vai ter a sua piada. Uma forma mais, não sei se existe isto ou não, foi a possibilidade de se poder encomendar, por exemplo, o disco, enfim, neste caso via online. Essa possibilidade existe ou não? Não agora, exatamente, mas mais tarde, na altura. Vou fazer várias campanhas através do meu Facebook, que é Mário Moita Fado. Portanto, facebook.com/ Mário Moita Fado, a minha página oficial. E vamos fazer várias campanhas, nomeadamente em Portugal, de venda do Fado Navegante junto com, portanto, o Alentejo Pequeno, um package de 2 CDs. Isso iremos fazer com certeza. Portanto, aos ouvintes, é ficarem atentos, portanto, facebook.com/MarioMoitaFado, e ficarem então atentos a estas campanhas então para conseguirem enfim, estes dois álbuns. CDs é um preço simbólico, né, para que as pessoas também comecem a conhecer mais em Portugal. Né? Exato. Muitas vezes também é por aí, muitas vezes eu acho, é apenas a minha opinião, de que muitas vezes o que nos limita a chegarmos até à nossa própria cultura, muitas vezes é o preço, ou seja, não porque ele seja exagerado, mas porque nós muitas vezes não conhecemos. E fica até às vezes um pouco difícil de arriscar num país que já tem as suas carências económicas bastante vincadas. Sim. E fica. Quando falam em preços simbólicos, eles andarão. Se é que já há uma definição disto, eles andarão mais ou menos entre que valores? Vão dar a volta para aí dos 5, 6 euros. Talvez um package de 15 euros. Exato. Já com aportes incluídos, os dois CDs. Por isso é muito barato. É uma questão de não ganhar nada com o CD, mas sim de promover portanto, a minha música, que também precisa ser promovida mais em Portugal, não é? Exato. Nós para já não temos aqui nenhum tema deste novo trabalho disponível, porque enfim, o trabalho também ainda não saiu, não é? E por isso mesmo vamos ouvir então um outro tema do mesmo álbum que já aqui falamos há pouco, o Fado Navegante. E vamos aqui ouvir então, para o fecho da nossa entrevista, como já tínhamos aqui falado, como já tinha adiantado o próprio Mário Moita, um tema mais tradicional, não? Um fado mais tradicional, não é? Que neste caso se chama Amores de Lisboa e que vai então fechar esta nossa conversa. Mário, agradeço sinceramente este tempo que nos dedicou. Foi uma... Como é que agradeço? Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço até ao norte de Portugal, onde eu raramente canto e quero ir cantar. Não só os temas alentejanos, mas temas mais alegres, com esta função do Fado Navegante. Eu penso que será fantástico ir aí ao norte. Em relação ao novo CD, terei muito gosto depois em enviar aí à Rádio Antena Web alguns temas que vamos promover nas televisões em breve. Ficaremos então no quarto e agradeço de imenso também essa disponibilidade. E vamos então ouvir este Amores de Lisboa. Vou então só pedir ao Mário que não desligue. Quando eu voltar, já voltarei sem o Mário Moita, mas de todas formas peço a gentileza de permanecer em linha. Vamos ouvir Amores de Lisboa, do Mário Moita. Fica então esta ressalva para, enfim, a vossa atenção para finais de março, a partir do dia 27, para já ainda não é uma data oficial, digamos assim, uma data definida, mas a partir dessa altura, e já na altura quando for a RTP, já com mais novidades certamente, quando do lançamento deste novo disco, Alentejo ao Piano. Para já! É com o Amores de Lisboa que vamos ficar. Eu volto daqui a pouco para mais motivos de interesse até ao final do nosso Eclipse Total aqui no Canal 1. Vamos à música então. Depois de conversarmos com o Mário Moita, vamos ouvir para o fecho desta entrevista Amores de Lisboa. Até já. Mesa de um café a ser lido por Garré, um poeta que é pessoa. Ali ao lado, o Tejo fascinado, ouve a cidade num fado aos amores de Lisboa. É na Rua das Flores que Lisboa acolhe amores, que são as dores da peça. Toma chá do chiado, que está no largo sentado, à espera que chegue essa. Sobe o mar estrada calçada, pelo braço do Almada, vai à rua do Loreto. Um é gentil do Camões e acende os corações nas rimas de um soneto. Lisboa, te à mesa de um café, a ser lido por Garré, um poeta que é pessoa. Ali ao lado, o Tejo fascinado, outra cidade num fado, aos amores de Lisboa. Pela moraria, varina descendo a via, na folha do calendário, no alto de uma colina, é uma estrofe menina, rendilhada por Cesário. Lisboa é um brinquinho, um céu azul marinho, pelo rio a todo pano, uma gaivota de versos, a voar em tons diversos, na prosa de Herculano. Lisboa, te à mesa de um café, a ser lido por Garré, um poeta que é pessoa. Ali ao lado, o Tejo fascinado, uma cidade num fado, aos amores de Lisboa. Lisboa, te à mesa de um café, a ser lido por Garré, um poeta que é pessoa. Ali ao lado, o Tejo fascinado, outra cidade num fado, aos amores de Lisboa. Cá está, Amores de Lisboa, música bonita esta então do cantor Mário Moita. É desta forma que vamos seguindo no nosso programa, que vai também ele caminhando para o seu término. Já aqui apresentamos outras três melodias que são novas e têm portanto o seu destaque. Eu vou agora deixar mais uma. Eu destaco este álbum. É um álbum do cantor Pedro Miguel, o cantor que realmente tem dado muito nas vistas nos últimos anos e que tem uma carreira curta mas consolidada. Vou trazer aqui o tema Sempre Que Te Beijo. Esta música é então a nova, uma das novas do cantor Pedro Miguel. Vou também trazer-lhe nesta edição uma outra música, desta vez da Andreia Portillo. Andreia Portillo tem também nova música e que vamos ter então aqui a oportunidade de trazer até aos nossos ouvintes. Desta vez chama-se Mexe a Cintura. Duas músicas diferentes, mas que fazem parte do nosso género tão popular. E daqui a pouco então as despedidas do nosso programa, que dá pelo nome de Eclipse Total, aqui no Canal 1 da Antena Web. Vamos à música, ouvintes. Depois desta entrevista com o Mário Moita, vamos à música então com o Pedro Miguel e o tema Sempre Que Te Vejo. Boa noite com o Canal 1. Sempre que te vejo quero mais, fico louco de prazer. Sempre que

boca não consigo travar. Ai, ai, ai, ai, ai. Mexe a cintura mais, tu és demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Quero sentir teus braços mais, tão sensuais. Ai, ai, ai, ai, ai. Mexe a cintura mais, tu és demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Quero sentir teus braços mais, tão sensuais. Eu quero mais, mais. Eu quero mais. Dá-me, dá-me, dá-me. Ai, ai. Eu quero mais. Ora, aqui está, ouvintes, música de Andreia Portillo. É nova, merece destaque no nosso programa... No nosso programa Eclipse Total. Vamos chegar com mais temas, com mais um no caso. Chama-se Amor Vadio, é da Helena Monteiro. Uma nova voz, uma nova sonoridade, desta vez já fora da música popular portuguesa, e é com ela que vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. O nosso programa que volta para a semana, se tudo correr bem, e com uma entrevista. Mas, como isto é tudo se correr bem, não vou adiantar já por nós, esperando que na semana que vem tenha então novidades para o semana 20. Para já deixo então com esta música da Helena Monteiro, chamada Amor Vadio, e eu, Carlos Bonaparte, despeço-me com um forte abraço de todo o auditório. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa, uma excelente noite de sábado, aquilo que ainda resta dela, e então já sabe que de hoje a 8 dias cá estamos para nos encontrarmos mais uma vez para mais um programa, mais entrevistas, se for o caso, mais novidades, assim se deseja. Mas o que é certo é que está com a minha companhia e espero que fique bem, é lógico. Fique bem, ouvinte, boa noite, até amanhã. De manhã ao acordar, pedaços de vida aparecem no pensamento. Circulas perfeito em mim com a ternura de um beijo completo e selvagem. E sem a canção, e sem a canção, chamando o Deus, chamando o meu. E sem a canção, ouvindo o som solidão, o meu olhar chamando o teu olhar. Selvagem. E sem a canção, e sem o som, solidão, o teu olhar chamando, o teu olhar chamando. E sem a canção, ouvindo o som, solidão, o meu olhar chamando, o teu olhar.